muito amor pra todo mundo saber. Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Hein? Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Quem tem o dono tá aqui só pra falar, filho da p. Nenhum vai me parar, me comandar, eu tô aqui pra revolucionar. Minha mente é bússola, amo minha música. Não tem regra, cultura, pertença quem a faz. E um minuto e um segundo e uníssono eu quero ouvir paz. Reclamo quando eu acho necessário evoluir mais. A catapulta pronta, são poucos que vão lançar. Malícia, mala pronta, atento tem que estar. Mas se for pra esperar não tem problema. Atento vou na minha, me organizo, vou armando meu esquema. Sinta pena de quem já te traiu e se arrependa. Da próxima quem sabe sua vida vira. Esse é meu tema, nervoso mas consciente, centrado na minha cena. Olho do meu canto, às vezes calado. Dinheiro não rasga, vai sendo armado, ei, o pulo do gato. Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Hein? Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Música forte, trilha sonora que estremece os guetos. Hip hop, essa é a cultura, o rap é minha postura. Maluco se segura porque aqui o clima é quente. Atitude expressiva, rimas inteligentes. Sistema é a doença, informação é a cura. Izeo falou, FDR confirma tudo. Não tem vacila que preto e branco é unidos. Com só objetivo, combater o racismo e a violência suburbana. Se liga, manos e manas, quantos por aí? Até hoje ainda desandam. Paz interior, também exterior. Pra podermos então viver de boa. Agradeça a Deus por trombar na vida dos parceiros certos. Dispensa pilantragem, falsidade é o inferno. Aqui, Fábio Mago, nordestino até o osso. Se rima for maluco e se pode crer, sou mais um louco. Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Hein? Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil nunca pra mim. Nunca foi fácil pra mim também, nem tão pouco pra você, irmão. Com muito amor, defendo o que é meu, suor não foi em vão. Não foi não, dá um tempo me escutar. Saber que dura, trabalho contínuo dura. Sem medo floresce, cresce, cura, mas ela postura dura. Amoleço sim, palavra forte. Sem medo de errar, evoluir, quem busca pode. Quem não ficar no escuro, naquela meio inseguro. Sentar em cima do muro, se dá um passo. Muita coisa pra mostrar, sem tempo pra buir. Que no meus ouvidos abusitar. O compasso que aprendi na minha terra, porra. Com a lista minha rima é milagria pra somar. Infundido está, mas vai aumentar e clarear. Essa é a ponte que eu queria, que a bagagem eu vou passar. Sem fronteira nem limites, na estrada, céu e mar. Agradeço todo dia a Deus o dom que ele me dá. Dos quatro cantos do mundo, minha cultura vou levar. Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Hein? Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Com muito amor, meu rap faço com muito amor. Nas veias corre o dom, com muito amor. Defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim. Hein? Com muito amor, amor, com muito amor. Com muito amor, defendo o que é meu, acredito sim, é não, nunca foi fácil pra mim.